Riquezas da Caatinga, um programa da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, está começando mais um programa Riquezas da Caatinga. Eu sou Elca Macedo. E eu sou Leila Freitas. Este é o segundo programa da série Relatos da Fome. Nesses relatos, agricultores e agricultoras compartilham as suas experiências com a fome e a sede no semiárido. Contam como as mudanças começaram a partir da efetivação das políticas públicas. E alertam para a preocupação com a volta da fome ao Brasil, após recentes cortes e investimentos nas políticas sociais ocorridas nos últimos anos. Hoje, vamos conhecer a história de Evanúzia de Jesus Araújo, do município de Macajuba, no semiárido baiano. Evanúzia é filha de agricultores, trabalha como agente comunitária de saúde e já fez parte da pastoral da criança. Infelizmente, para ela, ver famílias inteiras passando fome entre o fim dos anos 80 e o fim dos anos 90 era comum. Com o trabalho da pastoral da criança, Evanúzia viu muitos anjinhos. Era assim que chamavam os recém-nascidos mortos no sertão, serem enterrados nas áreas rurais e urbanas da sua cidade. Ela lembra que, além da falta de alimento, as mães sofriam com a falta de água e de cuidados médicos para o pré-natal. A luta pela sobrevivência era dura e quase sempre as famílias perdiam a batalha contra a fome e a sede. Naquela época, muitas pessoas passavam fome. E uma das imagens muito presente para mim é que aí a gente participava disso, né? Porque na comunidade pequena era aquelas caixão, né? Morria muita criança. E às vezes elas nem nasciam, porque morria ainda na barriga da mãe, por conta da desnutrição, da fome. Então eu lembro bem. E também mulheres de parto, porque elas fracas, desnutridas, então era difícil. Em 1997, quando já trabalhava como agente comunitária de saúde, Evanúzia de Jesus se aproximou da realidade das famílias famintas do semiárido. Quando visitava as casas nas áreas urbanas e rurais, o que via era muito triste. Pessoas muito magras, que não tinham comida em casa e nem sabiam como e quando iriam se alimentar. Só vendo o casal de nossas famílias, eu visitando, passei numa casa e fiquei indignada, porque ali eu cheguei, me apresentei e fui, né, dizer do meu papel, do outro agente, e aí o senhor abriu, tinha uma trente, né, trente aqui na Bahia, são três pedras com fogo embaixo da panela, e sim, aí isso era por volta de umas 9 para 10 horas da manhã. E daí ele disse: olha, o que, é que a senhora veio trazer para cá, para a gente? Aí eu fui dar as informações, falar que eu vim trazer, que eu agora ia trabalhar aqui na prevenção, com a agência comunitária de saúde e tal. E ali eram muitas crianças em volta dele, no chão ainda de casa, terra batida, né, o chão de barro. E daí esse senhor olhou para mim e disse: o que eu preciso hoje, meu nome é comida, porque agora, até agora, os meus filhos não comeram nada hoje. E olha aqui o que, é que eu tenho para eles, para almoço. E aí ele abriu a panela, quando era de barro, que para minha surpresa tinha ali, não tinha mais que uma mão de grão de feijão, uma panela cheia de água, e era aquilo que ele tinha para dar os filhos. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. As famílias enfrentavam a situação de fome e miséria sem o apoio do poder público, que pouco ou nada fazia pela população faminta por dignidade. Evanúzia lembra que não existiam políticas públicas para atender as famílias. Quando chegava alguma ação, geralmente era no período eleitoral e não atendia as famílias com regularidade. De vez em quando, que não era mensalmente, tinha as filas da cesta básica, mais no período eleitoral, claro. E aí as pessoas amanheciam ali naquele sofrimento, pessoas pobres, a ponto de desmaiar na fila esperando a sua vez para receber a cesta básica. O que é que vinha nessa cesta? Um feijão velho, cheio de gordinhos, que era aquilo que eles tinham para comer. O arroz de casca, que eu tive que ir para casa pilar, mesmo uma fraqueza de fome, e um fubá que ninguém conseguia comer, porque era muito ruim. Era isso que eles recebiam. E muito, a gente tinha um índice altíssimo aqui de desnutrição infantil e mortalidade infantil por conta da fome. E então, eu ali comecei a trabalhar na pastoral da criança, ainda muito jovem, como me senti impulsionada a ajudar a fazer alguma coisa para ajudar a salvar aquelas crianças desnutridas aqui da minha comunidade. Evanúzia lembra que a partir de 2003, as primeiras políticas sociais começaram a chegar. E com isso, novas memórias passaram a ser construídas nas vidas das famílias. Após muitos anos de luta da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais, as famílias começaram a ter acesso a comida, água, renda, escola, saúde de qualidade por meio da conquista e efetivação de políticas sociais. Primeiro foi o Fome Zero, depois o Bolsa Família, até que as famílias se viram envolvidas em um conjunto de políticas sociais, lembra a agricultora. Primeiro, matou a fome com o Bolsa Família, né, que na época era o Fome Zero. Aí depois, com o Fome Zero, veio um conjunto de ações. E eles começaram a trabalhar e a viver no campo. Então, daí, outras políticas começaram a chegar, como, por exemplo, as cisternas, a Luz para Todos, os programas para a zona rural, né, os pronaços das pessoas que moram no campo, moravam e moram no campo. Hoje a gente chega naquelas mesmas casas que a gente chegava antigamente, ainda de barro, as casas todas de piso, cerâmica, com luz, as pessoas tendo acesso, o médico indo até a família, que não tinha naquela época, as pessoas morriam na fila de espera e às vezes nem tinha acesso a nada. A partir de 2003, a saúde das mães e das crianças também foi impactada pelas ações sociais adotadas pelo governo federal. Evanúzia percebeu a mudança ao visitar as casas das mesmas famílias que povoavam a sua memória em um cenário de fome e aflição. A gente, comunitária, eu digo, sempre falo isso, a gente começou a trabalhar com o objetivo ali junto com a pastoral da criança, que era combater a desnutrição, a fome, a mortalidade, tanto das crianças como das gestantes, que muitas mulheres morriam no parto. E aí depois, com os atendimentos médicos, a mudança vem e cada dia as ações chegando, e hoje você não vê mais o histórico de mulheres que morrem durante o parto e nem crianças que morrem de desnutrição. Então, foi uma mudança radical. Com os programas que garantiram a segurança alimentar, ou seja, o poder de produzir, estocar e comercializar alimento de qualidade livre de agrotóxicos, a exemplo do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, as crianças saíram das estatísticas da desnutrição e da mortalidade infantil. Evanúzia conta que hoje a falta de alimento não é mais o alvo principal do trabalho dos agentes comunitários de saúde. A preocupação agora é garantir a qualidade nutricional da alimentação das mães e das crianças. A grande luta nossa era diminuir, acabar com a mortalidade infantil, e principalmente com a desnutrição. As crianças estão muito magras, barriga grande, cheia de vermes. Hoje a gente não vê mais isso, né? As crianças têm que... Então hoje reverteu a coisa. Ao invés da gente trabalhar no combate à desnutrição, hoje a gente está trabalhando, inclusive eu faço isso muito constante, dando palestra, orientação nas famílias e dando a melhor qualidade de alimentação, porque as crianças hoje elas já estão, a grande maioria, obesas. Evanúzia alerta que os cortes feitos nos programas de saúde trazem o fantasma da fome de volta. Para ela, é importante que todas as pessoas se mobilizem para não reviver o retrocesso, a fome e a sede novamente. Um dos pontos é a questão da apoio da muita família. E assim, a gente sente hoje muitas famílias que só tinham esse benefício perdendo cortes assim de uma forma estúpida, que eles estão indo à fila do banco pegar e receber da loteria, receber o seu benefício, quando chega lá, foi bloqueado, foi cortado. E aí você, várias famílias, eu já estou percebendo nas visitas quando chego, o desespero dessas mães, porque só tinham gente. Então, a única coisa que elas tinham para garantir um direito, um único básico, que é a alimentação, muitos estão perdendo hoje, nesse atual governo. Então é preocupante, porque se agora a gente percebe pessoas perdendo os direitos e valores também, porque quando você não tem, que faz o parque todo, tendo que pedir para não vencer com essa fome, para mim isso é ter até dignidade. E as pessoas estão começando a pedir. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. A fome, a sede e falta de dignidade não podem fazer parte de um país democrático. Pois o direito à alimentação está garantido no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Todos e todas nós vivemos um semiárido que dá certo, que tem fartura e esperança. E não podemos aceitar que governos voltem a tratar com descaso a nossa região, fazendo com que não tenhamos condições de conviver com a seca. Essa luta é minha, sua e de todas as famílias agricultoras. Eu também estou junto com vocês nesta luta. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Conheça outras experiências como essa contada hoje de Evanúzia acessando o nosso site www.asabrasil.org.br. No portal você também pode ter acesso a outros relatos da fome de agricultores e agricultoras que participaram da caravana Semiárido contra a Fome. Esperamos você na próxima edição da série especial Relatos da Fome. Se quiser enviar uma carta para a gente, anota nosso endereço. Rua Monte Alverne, 287, bairro Hipódromo, Recife, Pernambuco. CEP 52-041-610. Caso prefira, pode também mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br. Para entrar em contato por telefone, é só ligar para o número 0, operadora 81 2121-7666 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 819-9960-5194. Estamos também nas redes sociais, no Facebook com o perfil Articulação no Semiárido, no Instagram Articulação Semiárido e no Twitter com @AsaBrasil. Segue a gente, curte e compartilha. O programa Riquezas da Caatinga é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Na apresentação, Leila Freitas e Elca Macedo. Apoio, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Riquezas da Caatinga acabou de apresentar. Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.